sangue já secou. É o álcool que me deixa assim. Como um carro maverick voador, tanque cheio de um verdadeiro bebedor. O motor ainda funciona, mas o resto já parou. Meu coração, baby, se recusa a bater. E é o ronco do motor o que já não tenho tanto.